Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Quem pensou que eu tinha ido embora? O sossego da concorrência acaba agora. A partir de agora, vai curtir um porrada de verdade. Águia Negra. Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, me mamando. Então grava lá, me mamando. Gordinho, desse jeito cê me deixa louca, botando a toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca. É DJ Melly! Tá gravando? Olha só, presta atenção. É só catucadão. Essa batidinha é maneira. Caio Sá Production. DJ Adriel de Mosqueiro. E aí, tá gostando, filha? Então rebola pro papai. Rebola. Então rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. E agora, revelação do Brasil. Brasil. Dali, Águia Negra! Aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo. É o pique novo, vai aquecendo, vem aquecendo.

Andar sempre na infra, não atirava nossa chifra, era ponte do milhão. Desfile de cordão, perigo eminente, entre máquinas potentes, mulheres muito atraentes, no mundo de sedução. Nós descarrega o pente, se atravessa a nossa frente, para os guerreiros valentes, com ódio no coração. Quem tem coragem tenta, se tem truco pra 40, é guerra anunciada, com hora marcada. Não bate de frente, senão te machuca, me disse a Samuel, arrebentando tudo. No bate de frente, senão te machuca, me disse a Samuel, arrebentando tudo. DJ Ronaldo Maresia, sucesso. DJ Luan Mescalinha, que canal é aquele? Carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir malandramente. Me deu pra casa, diz que a mãe tá ligando, vai se ver por aí. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei que tu pensas.